As condições não vão parar o trabalhar de Deus. Eu vim pra te lembrar, mesmo você não vendo nada, o teu Deus trabalha. Pode descansar. Esse momento não consegue apagar a história que ele escreveu. Pode estar tudo em silêncio, ele está fazendo. O sonho não morreu. Tudo mostra ao contrário, mas esse teu quadro vai ter que mudar. Não foi qualquer um quem falou, esse lugar falhou e manda te avisar. Esse momento não é nada, ele não apaga a história que vem por aí. Não olhe para as condições, amplie sua visão, não é pra desistir. Ainda tá de pé, pode anotar, pois vai acontecer. E logo, logo Deus vai te surpreender. Não é pra entender, é só pra confiar. E eu vim pra dizer que ainda tá de pé. E quem até pensou que era o teu final, vai estar lá no teu momento triunfal. Vai comemorar e vai dizer que realmente é Deus quem cuida de você. Mostra ao contrário, mas esse teu quadro vai ter que mudar. E não foi qualquer um quem falou, esse nunca falhou e manda te avisar. Esse momento não é nada, ele não apaga a história que vem por aí. Não olhe para as condições, amplie sua visão, não é pra desistir. Ainda tá de pé, pode anotar, pois vai acontecer. E logo, logo Deus vai te surpreender. Não é pra entender, é só pra confiar. E eu vim pra dizer que ainda tá de pé. E quem até pensou que era o teu final, vai estar lá no teu momento triunfal. Vai comemorar e vai dizer que realmente é Deus quem cuida de você. Ainda tá de pé, pode anotar, pois vai acontecer. E logo, logo Deus vai te surpreender. Não é pra entender, é só pra confiar. Eu vim pra dizer que ainda tá de pé. E quem até pensou que era o teu final, vai estar lá no teu momento triunfal. Vai comemorar e vai dizer que realmente é Deus quem cuida de você. Vai comemorar e vai dizer que realmente é Deus quem cuida de você.